stalkou várias mina. Só quem não é ligeiro acaba com a vida. É não. Seu destino é o caixão. Vida de ilusão. Pó, pedra, álcool, várias mina. Só quem não é ligeiro acaba com a vida. É não. Seu destino é o caixão. Vida de ilusão. Olho pro meio da rua e vejo vários malucos. Alguns ganham, uns compram e outros ficam com o lucro. E não vai e vem. No recebe e paga, no enrola a nota ou acende na lata. Vários vão castelando a ilusão de uma vida, querendo a droga que mais alucina, a mais alta quantia. Vício e fixação caminhando lado a lado, de mão dada com o ódio, abraçando o sorriso falso. Na novela da ilusão não tem anjo nem fada, tem um ladrão que explode tua cara e a vaca que te arrasta. E de vilão na história ainda tem uns mão branca de barca, que dá o bote, não acha nada e forja na calada. Saber bem quem é quem é regra sem exceção. A Cinderela virou Rambita de ferro na mão. Quem vê cara não vê coração. Vida de ilusão, diz aí. Isso mesmo, irmão. Pó, pedra, álcool, várias minas. Só quem não é ligeiro acaba com a vida. É não. Seu destino é o caixão. Vida de ilusão. Pó, pedra, álcool, várias minas. Só quem não é ligeiro acaba com a vida. É não. Seu destino é o caixão. Vida de ilusão. Você abriu as portas pro diabo entrar na sua vida. Agora está preocupado, pois não encontra uma saída. Seu muro foi bombardeado pelo mal. Se achava o tal, mas estava vivendo em um mundo errado, holocausto infernal. Olhe-se no espelho, abra seus olhos diante de si. Se autoflagelou até seus pais, tentou agredir. Que malandro que tu é, que não sabe o que quer. Seu dinheiro sujo, seu status nunca te deixaram em pé. Vive perdido no meio da fossa que te alucina. Chorava sozinho no escuro e o demônio sorria. Dormir já não faz parte do seu cotidiano. Foi infectado pela praga, mais um ser humano. Não cuspo pro alto porque sei muito bem o que fiz. Só estou te alertando e o mal deixando sua vida por um triz. Pra sua própria morte o diabo te oferece a munição. Pensa que é feliz, mas vive a vida de ilusão. Pó, pedra, álcool, várias minas. Só quem não é ligeiro acaba com a vida. É não. Seu destino é o caixão. Vida de ilusão. Pó, pedra, álcool, várias minas. Só quem não é ligeiro acaba com a vida. É não. Seu destino é o caixão. Vida de ilusão. Droga, crime, vadias, tudo ilusão. Os manos só percebem quando caem na prisão. Outros não, vão parar num caixão. Vivem alto até que um se deita no chão. Seis pernas em 50 gramas de pó. É o preço pago pelo mano que foi executado sem dó. Fui de ó, contracenando no cenário real. Onde chupam seu pau, sem você ser ator principal. Manda real, não me baseio em mentiras. Quantas minas vejo carecas por serem vadias. Tem os mela cueca que se julgam sem sentimento. Só se arrependem quando cai no sofrimento. Lamentos de uma vida de ilusão. Pensa bem no que você quer ser pra não ser mais um pau. Entre nós, o V2F dinastia. Cai na real, ladrão, quem tá na chuva não espera estia. Pó, pedra, álcool, várias minas. Só quem não é ligeiro acaba com a vida. É não. Seu destino é o caixão. Vida de ilusão. Pó, pedra, álcool, várias minas. Só quem não é ligeiro acaba com a vida. É não. Seu destino é o caixão. Vida de ilusão.